seu lugarzinho vem, a rua já não te quer mais. Vem, aqui é seu lugar, então vem, pode chegar, porque Deus vai te perdoar. Quem me fez nascer, ver o entardecer? Quem me fez sonhar, sentir o amar? A beleza da flor que não me trouxe dor, eu sei, foi o Senhor. Quem me deu amigos e trouxe inimigos? Quem me deu coragem e trouxe maldade? Sempre que eu tentei fugir, nunca fui capaz. Foi Satanás. Quem me deu a vida, mostrou a saída. Me deu lealdade, não tô com saudade. Quem morreu por mim na cruz? Foi Jesus. Quem me embriagava, o chefe da cilada? Quem tomou meus bens, me pôs de refém? Quem deixava meu caráter todo errôneo? Foram os demônios. Pensava que a paz era dinheiro, já pensava que a droga não era droga. Sujeito a sempre errar, e nunca parar. Falavam de Jesus, eu respeitava, que ele era luz, fingia que o amava. Mas toda a glória que eu trazia era só pra mim, a vida boa, a vida marromeno. Pensava que tava na paz, vivendo no veneno. Tinha coleção de demônios dentro de casa, sentado na sala. Um lugar pra mim, outro pra mulher. Tinha tanto demônio que alguns ficavam de pé. Mais que nada, sempre a vaga pra demônio, sempre a vaga, sempre a vaga. Vem pra cá, neguinho, vem aqui, seu lugarzinho, vem. A rua já não te quer mais. Vem, aqui é seu lugar, então vem, pode chegar, porque Deus vai te perdoar. Vem pra cá, neguinho, vem aqui, seu lugarzinho, vem. A rua já não te quer mais. Vem, aqui é seu lugar, então vem, pode chegar, porque Deus vai te perdoar. Recebi um convite, eu vou pra igreja. Vou furar o zóio de quem depende da breja. Eu dependia muito, por isso eu fugia. Lá o pastor levantou, tentou me derrubar. Com a mão na minha cabeça, onde é que eu fui parar? Eu balançava, ele gritava. Mesmo assim eu não caí, desisti. Achei loucura que não tem ninguém a minha altura, porque sempre lutei, sempre fui honesto, mas nunca passei de resto. Eu me achava melhor com a vida, só o pó. Cheirava o que via na frente, comprava com suor. Nunca de Deus eu dependi, por isso eu fugi. Caí, sofri demais, eu era marionete de Satanás. Repenso minha história, glória, quem tem glória, glória, quem tem glória, Jesus. Só Jesus morreu na cruz por mim, por mim. Só Jesus morreu na cruz por mim, por mim. Só Jesus morreu na cruz por você, por você. Só Jesus morreu na cruz por mim e por você, Jesus.